Vamos lá, pronto, tá? 3-1-5-10. Decolou os 4 1 na Same Controle, 119-35, boa noite. 1935, boa noite, senhor, obrigado. Controle Salvador, 3-305, na saída Puca, da Saracaju, passa 1500. Boa noite, Cam 3-305, contato radar, suba nível 330, vigilante. Finalizando o reboque para o pátio 3, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Pode para dar no zero pronto, tá? 3-1-5-2. 3-1-5-2, a linha decola pista no zero, vento, disto, vento é variável com 2-9, tá? 3-1-5-2. A linha e decola no zero, tá? 3-1-5-2. O centro autoriza proa direto para Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá 305, grato. No 074, 01, pushback saneamento. Autorizado, reporte táxi no 074. Autorizado, 074. São 3152, decolou os 44, chame controle 119-35, boa noite. 19-35, boa noite, 3152. Controle Salvador, boa noite, tá 3-1-5-2, na Puca, cruza 2000. Boa noite, tá 3-1-5-2, contato radar, saída Puca, subindo a 330. Ok, ao 3, sobe ao 330, 3-1-5-2. Tá 3305, chama agora o centro Recife 12685 e alterna 12545. 12685 e 12545. Boa noite, prossiga. 400 para Guarulhos. Prepare Gole Goza, guarde copa 9843. Gole Goza. Torregono 074 com 155 a bordo, 4 horas de distância, alterna Galeão, táxi. Autorizado até o ponto de espera 10, acuse ponto para decolagem, gol 1074. Livre, ponto espera da 10, reportará 1074. Uno 52, chame o centro Recife 12685 e alterna 12545. 12685, 2545 Recife, botar 3152, boa noite. 3178, está autorizado a final ILS sem glide, informe no localizador. O ajuste é o NET 614. Gente, reporte estabilizado, tá 3178. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 400, a rota é Peruísque 58, Decola da pista 1-0 com curva direita, saída gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, seu transponder 5122, Master Top 9843. 9843 está autorizado, Guarulhos 400, pela Upper Whisky 58, gole Gonza, 119.35, controle, transponder 5122, Master Top 9843. Correto, informe pronto para posicionamento. Informaremos. Uno 074 decolou 53, chame agora o controle em 119 do sinal 35, boa noite. 1935, boa noite, um bom final de feriado a todos, até uma volta aí. Até a volta. Salvador, gol, 1074, transfere. Gol, 1074, contato radar na decolagem, sai da gole, subindo da 360. Ok, na gole 360, gol, 1074. Salvador, boa noite, é o TAM 3520, tá ciente, tá bravo. TAM 3520, boa noite, identifique, chegada é Amanda, deixa eu falar nível 050. Identificou, descida pro 050, na Amanda 3520. Controle Salvador, muito boa noite, gol 606, com a informação bravo. Boa noite, gol no 606, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Damari, descendo para o 060, gol no 606. Estabilizado, tá 3178. Tá 3178, chame a torre 186, bom posto. 186, 3178, boa noite. Torre, boa noite, TAM 3178, sinal do ILS para 10, trem baixado travado. Boa noite, TAM 3178, avistado, tem pouso livre no 0, VT calmo, TAM 3178. Livre, pouso no 10, TAM 3178. Uno 074, chame agora Centro Recife, 126.4 e a perna 1288. 26.4288 com Recife, gol 1074. Gol no 606, reduza para 2509. 2509 reduzindo, gol no 606. Transuno 78, Sola 01, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no Pátio TAM 3178. Direita via Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3178. Salvador, Master Top 9843 para o táxi 4 POB, autonomia de 3,40, alterna Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, Master Top 9843. 9843, a Bravo continua fechado? A Bravo continua fechada, exatamente. Ok, obrigado. Tutan 3178, observe o DC-10 taxando para o ponto de espera, ceda passagem ao mesmo e posteriormente ingresse pela Juliette, seu portão será o de número 9, Tutan 3178. Após a passagem do DC-10, Juliette para o 9, 6 sobre vetor, vou na proa 050 para final ILS, desça para 2013-2014. Nessa proa, informe estabilizando o localizador. Sim, estou informando que vai fazer o RNAV da ONU 0, Gol 606. E vai voar na proa 020, aí devido a informações, descendo 2013 com 2014, Gol 606. Sim, a proa 020. Confirme, afirmativo, vou na proa 020 para evitar informações. Descendo para 2.000 pés, tá firme? Ativo, após o desvio, vou ir na proa do Serra Victor 366, está autorizado a final GPS. Gente, após o desvio, vou na proa do Serra Victor 366. Só confirmando, é para descer para 2.000 pés, Gol 606? 2.500 pés, 1.014. 2.500 pés com 1.014, Gol 1.606. Salvador, boa noite, o papapá Alfa Tango Tango, sente da informação, Bravo. Papapá Alfa Tango Tango, boa noite, identifique, chega da Mari, chame para descida. Sente Mari, chamarei descida, Tango Tango. Número 10, portão 10 agora, ok? Portão 10, 3178. Oi, Salvador, Master Top, 9843. Ponte espera, da 10, pronto. Livre Linhares decolar, o vento é calmo, Master Top 9843. Linhares decolar, Master Top 9843. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 085, seu limite é magnética 150 do NDB de Simbra. Sente esquerda 085, limite 150 de Simbra 3530. Sente, seu número 2 na aproximação, está autorizado a descida para 3000 pés, 1014. Sente, número 2, desce 3014, 3530. No 606, quantas milhas nessa proa para livrar a formação? Você está proando da presidente, o Serra Vida 366, ou 606. É, te informe em Serra Vida 366. Reportará sobre o Serra Vida 366, ou 606. Top 9843, decolou 08, chama o controle em 11935, boa noite. 11935. Salvador, Master Top 9843. Boa noite, Master Top 9843, contato radar, saída Gol, suba nível 400. Confirme. Contato radar, saída Gol, suba nível 400. Autorizado 400, saída Gol, Master Top 9843. Curva direita na proa 170, aguarde vetor final para o localizador. Potência direita 170, aguardando vetor final 3520, tráfego 11 horas, 8 milhas, 3 milhas para servidor 366, é um Boeing 7800 da Gol. 7 está desloco já. Tango, Tango, Tango, ponto ideal, céu. Tango, Tango, desça para o nível 050. 050. Para o localizador esquerdo na proa 130, informe estabilizado, reduza para 1709, desça para 2000 pés. 7130, proa descida para 2000, reduz.